A minha vida nas mãos de Jesus é uma vida de paz e amor. Esta vida me traz graça e plena luz, vida santa de grande esplendor. Quero viver para Deus, quero cantar para Jesus, caminhar e lutar carregando a cruz, e assim vou chegar ao céu de luz. Muito em breve, quando no céu chegar, bem sei, logo vou avistar a face de amor do meigo Senhor, com sua greia cantar eterna. Para Deus, quero cantar para Jesus, caminhar e lutar carregando a cruz, e assim vou chegar ao céu de luz.